começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, estamos chegando com mais um programaço Mundo Sertanejo no seu rádio. Este programa que é meu, é seu, é nosso. Não sai daí, não me deixe só, não sai da sintonia. Muito obrigado pelo carinho, conte para os amigos. Diego Valadares está chegando com Mundo Sertanejo. Desde já o meu abraço carinhoso a todos vocês, diretores, programadores, locutores, recepcionistas, enfim, todos vocês que compõem as equipes de toda a nossa rede de rádios afiliadas pelo Brasil inteiro exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? E claro, a todos vocês que estão sintonizados em toda a nossa rede de rádios afiliadas à nossa central de produção, radioestudiobrasil.com.br. E a vocês, amigos internautas, que acessam o site e ouvem o nosso programa e pelo Brasil e pelo mundo, né? Muito obrigado. Victor e Léo cantam abrindo o programa. Essa é pedido, né, da minha querida Isa Torres, oferece para todos da equipe da Tropical FM, em Santa Luzia do Itaguá, ao meu amigo William Policarpo Amarrene, a todos vocês. E claro, a audiência fantástica aí na cidade, todos os dias, às 7 horas da manhã. Um beijo no coração de cada um ouvinte aí de toda a região, ouvindo o nosso programa pela Rádio Tropical FM, né? Valeu! Cantam Victor e Léo, Linha do Tempo. Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua, te dei as estrelas pra desenhar o teu céu. Na linha do tempo, o destino escreveu com letras douradas, você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim, você e eu. Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois, e não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever, e mil palavras é tão pouco pra dizer, que o sentimento muda tudo, muda o mundo, isso é o amor. Escreveu com letras douradas, você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim, você e eu. Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois, e não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever, que mil palavras é tão pouco pra dizer, que o sentimento muda tudo, muda o mundo, isso é o amor. E nessas frases tem um pouco de nós dois, e não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever, que mil palavras é tão pouco pra dizer, que o sentimento muda tudo, muda o mundo, isso é o amor. Isso é o amor. Isso é o amor. Muito bem, cantaram para vocês essa música que é simplesmente linda, romântica. Victor e Léo, que emplacou mais esse sucesso, né? Aí pelo Brasil inteiro. Essa dupla que canta bonito, são meus conterrâneos de Minas Gerais, Uberlândia, o Aisso, que dupla que canta bom, hein? É, Diego Valadares está no ar, Mundo Sertanejo. É isso aí, muita música, muita alegria. E Vânia Rocha, tá rindo aí, né? Você acha engraçado, né, Vânia Rocha? Minha querida Vânia Rocha, uma das grandes comunicadoras do Brasil. Ela apresenta o programa Impacto Sertanejo todos os sábados às 5 da tarde e o Universo Musical aos domingos às 4 da tarde pela 90.9 FM de Pouso Alegre. Vânia Rocha, obrigado, viu? Sempre tocando minhas músicas aí. Um beijo para você, para todos os nossos ouvintes dessa linda cidade de Pouso Alegre, aí sul de Minas, né? Sul de Minas Gerais. Um abraço a todos vocês ouvintes, um beijo no coração de vocês aí, viu? Vamos em frente. Paula Fernandes canta Se o Coração Viajar. Abrir os olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei pra onde vou. Eu só fiz me sufocar sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei aonde vou. Eu só fiz me sufocar sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Vai chegar. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Adriano Vieira, rádio de Timóteo, Minas Gerais, né? Rádio Dinâmica FM, em Timóteo, no Estadão de Minas Gerais. Um beijo para todos vocês que compõem a equipe, para todos os nossos ouvintes aí de Timóteo, Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? É, meu amigo Tom Souza, em Mata Verde, Minas Gerais, ouvinte da Talismã FM. Um abraço a todos vocês de Mata Verde, Vila Bahia. Um abraço, muito obrigado, viu? Roda Velha, também na Bahia. Audiência fantástica. Minha querida Elisvânia Oliveira, suas amigas, todas ligadas no Mundo Sertanejo aí em Roda Velha também. Um beijo para vocês, tá bom? No quadro Ao Som da Viola, Eduardo Costa canta essa música, é simplesmente demais. A pedido da minha querida Vilma Fernandes, de Caetitu, município de Berilo, Minas Gerais, ouvindo pela rádio Ara FM. Ela quer ouvir e o Brasil inteiro canta com ela, canta com Eduardo Costa, Amor de Violeiro. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma viola, pois eu só sei cantar. Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar careta, eu te peço perdão, mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão. E se você aceitar o amor de um violeiro, o seu coração vai ser meu paradeiro. Eu e a viola, uma eterna canção. Eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, enxergar o fundo do meu coração. É. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar careta, eu te peço perdão, mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão. Quem souber, canta comigo, eu quero ouvir. Amor de um violeiro, o seu coração vai ser. Eu e a viola e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pé pra te conquistar. O braço da viola vai me consolar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar, vamos em frente porque atrás vem muita gente, né? Minha querida Valdirene Rodrigues, o seu marido em Santa Luzia do Paruá, ouvindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Meu amigo Valmir Clabuchar, Rádio Cultura FM, em Nova Matrona, e em Salinas, né? Em Salinas, Minas Gerais, Rádio Cultura FM, audiência fantástica aí. Muito obrigado, Valmir Clabuchar, todos da equipe, meu amigo Bruno, né? Muito obrigado vocês aí que nos dão a honra da audiência em Salinas, no Estadão de Minas Gerais. Também em Licínia. Em Licínia nós temos aí a Rádio Rainha da Paz FM. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria. A minha querida Kênia, ouvindo o nosso programa. Um beijo para você, viu? Meu amigo Matheus Freitas, em Fortaleza de Minas. Os amigos da Rádio Difusora FM, exibindo o nosso programa aí em Fortaleza de Minas. Audiência fantástica, muito obrigado, viu? Muita gente aí de Fortaleza de Minas interagindo comigo no Facebook. Eu fico muito feliz com isso, viu? Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês. Meu amigo José Newton, locutor da Rádio Belém FM, Taiobeiras, Minas Gerais. Um abraço, muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Minha querida Sirlene Vaz, a todos vocês amigos de Piranhas, no Estadão de Goiás, ouvintes da Rádio Satélite FM, meu amigo J. Oliveira, o Nelson Nunes, o Ronaldo, todos vocês, muito obrigado. Ô Sirlene Vaz, tô com saudade, viu? Nunca mais falamos por telefone, nem por mensagem. Um beijo para vocês aí, viu? A Sirlene Vaz, a sua Livaz, os seus papais, as titias, toda a família ouvindo o nosso programa. Audiência muito grande aí em Piranhas, em toda a região, aí pela Rádio Satélite FM. Muito obrigado, viu? Aí meu amigo Ricardo Silva, cabra danado, diretor da Rádio Canoa Grande FM em Iguaraçu, no Paraná, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Ainda no Paraná, vamos para Maringá, Rádio Viola Universitária, o Clécio Silva, todos da equipe, exibindo o nosso programa. Também ainda no Estadão do Paraná, vamos para Curitiba, né, para a capital, Rádio Guarituba Mais, exibindo o nosso programa aí em Curitiba. Audiência muito grande, muito obrigado a todos da equipe, viu? Vamos para a Bahia, Elinaldo Oliveira e os locutores Sheila Silva Aline, o nosso Luciano, né? E o nosso Rochinha, aí da Vanderlei FM, em Vanderlei, no Estadão da Bahia. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Rafael Silva canta Espelho Quebrado. Agora sim, agora vai. Meu Deus do céu, é muita paixão com o coração só. Vem comigo. O espelho quebrou, já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim, machucado por fora, quebrado por dentro. Tô com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida caída aos pedaços e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, eu preciso viver. Ah, essa dor que não passa e que está me matando. Ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida.

Muito bem, vamos em frente. Minha querida Roseli Ribeiro. Roseli Ribeiro, em Vargem Grande do Rio Pardo, ouvindo nosso programa pela Rádio VGFM. A todos vocês ouvintes aí de Vargem Grande do Rio Pardo, muito obrigado, viu? Artemisa Matos, sempre comigo no Facebook, a Rosenilde Pires, tantos e tantos ouvintes nós temos nessa linda cidade. Um beijo para vocês aí, ouvintes da VGFM, a todos da equipe da VGFM, Aldinei Pereira e todos vocês. A audiência é muito grande em toda a região aí de Vargem Grande do Rio Pardo. Muito obrigado, viu? Meu amigo Rogério Alvarte, em São Paulo, também ligado no nosso programa. A Carliane Gomes. Aí, Carliane Gomes, sempre interagindo comigo no Facebook, disse que adora ouvir Mundo Sertanejo. Ela está aí na capital de São Paulo, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Meu amigo Rony Carlos dos Santos. Rony Carlos dos Santos, sempre interagindo comigo no Facebook e pedindo alôs. Ele mora em Santa Luzia do Paruá, diz que não perde o Som Mundo Sertanejo todos os dias às 7 horas da manhã pela Tropical FM. Ô Rony, um abraço, viu? A todos vocês dessa linda cidade, aceitem o meu abraço carinhoso, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Minha querida Alce do Carmo, aí funcionária, trabalha aí no Hospital de Ouro Preto do Oeste, Rondônia, ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos da equipe aí do hospital, os funcionários, né? Muito obrigado. Cuidem bem dos pacientes aí, viu? Pode ouvir o Mundo Sertanejo, porém, tem que cuidar bem dos pacientes também. Muito legal. Pedro Paulo e Matheus cantam Meu Jeito de Amar. Sucesso no Brasil inteiro. Olha, cada canto do meu coração parece ter uma placa com o seu nome. Penso que é você que tá ligando cada vez que toco o telefone. Não é porque estou louco, tampouco demente. Isso é apenas o meu jeito de amar, que é diferente. A madrugada já não parece tão calada, pois o grito do nosso amor ecoou. Que noite mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada. Quando sinto o seu perfume, prendo o ar pra não deixar escapar o seu cheiro. Se pega minha mão, já dispara o coração, me treme o corpo inteiro. Não é porque é só em você que eu penso, é apenas o meu jeito de amar, que é muito, muito intenso. A madrugada já não parece tão calada, pois o grito do nosso amor mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada. Ah, como eu quero seus abraços, seu corpo, seu calor entre meus braços, seus lábios, seu beijo. Ah, como eu quero seu carinho, que seu colo seja meu ninho. Não é porque você é tudo que vejo, mas isso é apenas uma pequena porção do quanto eu te desejo. A madrugada já não parece tão calada, pois o grito do nosso amor ecoou. Que noite mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada. A madrugada já não parece tão calada, pois o grito do nosso amor ecoou. Hoje mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada. Mais nada. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar. Um abraço, meu amigo Felipe Pereira. Pereira, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Um abraço a todos os amigos da Rondônia FM. Nilson Lombardi, todos da equipe, né? Um abraço, meu amigo MacIver Love. Ei, MacIver. O Anito Oliveira. O meu amigo Oleir. Né? O Bideca, o João Camargo, todos vocês que compõem a equipe da Rádio Capivari FM em Abadiânia, Estadão de Goiás. Audiência muito grande aí em Abadiânia, né? Geraci Pereira, Cida Vieira, a Charlene Heleno, a Deise Cristina, o Pablo, a meu amigo Joaquim, a Antônia, todos vocês, enfim, de Abadiânia e região, ouvindo o nosso programa pela Rádio Capivari FM, nossa parceiraça aí em Abadiânia. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado, viu? Vamos em frente, quem canta bonito agora, Leonardo, pega eu e leva pra você. Quem quiser um coração cheio de amor e paixão, tenho pra dar e vender. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Se você tá sem ninguém e tá procurando alguém que te ame e dê prazer. Pra você, quero ser sua metade, a sua felicidade, sou o seu amanhecer. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Estou contando as horas pra gente se ver. Pra você, pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva, leva pra você. Muito obrigado, gente. Maravilha, maravilha, novo sucesso do Leonardo, o Brasil inteiro canta aqui com Leonardo através do nosso Mundo Sertanejo. Meu amigo Jalisson Zender, locutor aí da Rádio Santa Rosa FM em Anitápolis, Santa Catarina. Um abraço a todos vocês aí da Santa Rosa FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Minha querida Amanda Silva, também em Ouro Preto do Oeste. Audiência muito grande pela Rondônia FM. Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês, viu? Minha querida Arlene Pereira, em Roda Velha, Bahia. Um abraço a todos vocês de Roda Velha. Todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. Vamos em frente. Quem vai cantar bonito agora, Diego Valadares. Canto pra vocês um grande sucesso da minha carreira. Tô nessa. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão, tô nessa. muita gente bonita curtindo a vida. Tô nessa, abraço e beijo na boca, festa louca. Tô nessa, se a galera agitou, me chama que eu vou. Tô nessa, bailão animado, sanfoneiro arrumado. Tô nessa, modão sertanejo, mulher e cerveja. Tô nessa, no som do batidão, no pancadão. Tô nessa, se o DJ agitou, me chama que eu vou. Tô nessa, tô nessa, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou. Tô nessa, tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou. Tô nessa. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão. Tô nessa. Muita gente bonita curtindo a vida. Tô nessa. Abraço, beijo na boca, festa louca. Tô nessa. Se a galera agitou, me chama que eu vou. Tô nessa. Bailão animado, sanfoneiro arrumado. Tô nessa. Modão sertanejo, mulher e cerveja. Tô nessa. No sol do batidão, no pancadão. Tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou. Tô nessa. Tô nessa. Tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou. Tô nessa. Tô nessa. Tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou. Tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou. Tô nessa, tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou. Tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou. Tô nessa. Tô nessa. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão. Tô nessa. Boa demais pra dançar. Muito bem. Meu amigo Franco Nero, Franco Nero em Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, Rádio Liberdade FM, exibindo o nosso programa. E ele diz que minhas músicas fazem muito sucesso aí na programação da rádio e possivelmente estaremos aí brevemente fazendo shows, né? Campo Novo do Parecis, em toda a região, aí pela Rádio Liberdade FM. Todo mundo ouvindo nosso programa. Um abraço, viu, Franco Nero, todos da equipe. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Meu amigo Osés Neves, cuidando do fã-clube do Diego Valadares, aí em Dayabira, Minas Gerais, região aí de São João do Paraíso. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Valeu, Osés Neves, cabra danado! Quem canta bonito pra vocês agora? Lucas Luco Mozão. Oh, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. Oh, mozão, cheguei à conclusão. Já faz tempo que a gente fica. Quase namoro, sei lá, a gente enrola. Eu sinto falta de você quando não está aqui. Sei lá. Ter vontade de te amarrar, cola em você e te prender a mim. Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar. Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar? Se o tempo não para de passar e nunca vai parar. Num piscar de olhos tá passando mais de um mês. A gente fica velho, o que a gente fez? Não deixe nosso plano acabar. Esteja aqui amanhã quando eu acordar. Momozinho, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim. Momozinho, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim. Dá a mão pra mim. Vontade de te amarrar, colar em você e te prender a mim. Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar. Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar? Se o tempo não para de passar e nunca vai parar, não vai parar. Num piscar de olhos tá passando mais de um mês. A gente fica velho, o que a gente fez? Não deixa o nosso plano acabar. Esteja aqui amanhã quando eu acordar. Momozinho, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim. Momozinho, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim. Momozinho, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dá a mão pra mim. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadari. Maravilha, maravilha. Mundo Sertanejo está no ar. Já estamos de volta. Vamos voltar aqui para Campo Novo do Parecis e mandar um abraço para minha querida Vanice Fontana. Um abraço aos amigos aí do Chinelos Fontana, né? Eles trabalhando e todos os funcionários aí do Chinelos Fontana ouvindo o nosso programa pela Rádio Liberdade FM. Muito obrigado, viu? Um abraço, muito obrigado a todos vocês aí de Campo Novo do Parecis, no Estadão do Mato Grosso. João Neto e Frederico cantam Crime Perfeito. Não adiantou trancar a minha porta, entrou pela janela e me fez prisioneiro das vontades dela. Fiquei de mãos atadas, não pude impedir. Depois saiu levando o que tinha mais valor e nessa correria esqueceu do amor. Da saudade me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria. Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia. Teu cheiro pelo ar, teus laços pelo chão, e eu fui outra vítima da sua ingratidão. Eu fui o seu refém desse crime perfeito. Levou o que era meu, você não tem direito de me amar e fugir agora. Eu vou reconstruir tudo feito um bobo, mesmo sabendo que vai me roubar de novo. Trancar a minha porta, entrou pela janela e me fez prisioneiro das vontades dela.

deixe de te esquecer. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, os amigos de Vilhena, a Durvalina Antunes, o Cirilo, todos vocês, amigos ouvintes da Rádio Vilhena AM, em Vilhena, Estadão de Rondônia. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? É, meu amigo Ricardo, filho do meu amigo Pedrinho Maranhão, em Açailândia, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês aí no Estadão do Maranhão. Um abraço a todos da Marconi FM e da Rádio Cultura AM, duas emissoras parceiras aí exibindo o nosso programa para toda a região. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Minha querida Elisângela Campos, em Barra do Rio do Bugres, no Mato Grosso, também ligada no Mundo Sertanejo. Quem canta bonito agora, encerrando o programa de hoje, são eles, Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Aliás, essa música é muito pedida, né? Muitos pedidos lá no Facebook, e a gente toca aqui com muito carinho para todos vocês, viu? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Amanhã tem mais Mundo Sertanejo no seu rádio, tá bom? Não me deixe só. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Muita paz, muito amor, muito beijo na boca, é, muito carinho. Um abraço, gente. Tchau, Brasil! Cantam Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada, me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado de vidro fumê. Quando você chegou, no calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.